Não, então você tá muito mal orientado. Que eu não tenho obrigação nem de estar conversando com você, só pra você ter noção. Depois de tudo que você fez comigo, eu não tenho obrigação nenhuma. Não quer comprar o remédio? Não, tá bom. Vou deixar bem anotado aqui que você se recusou a comprar o remédio da criança. E eu não tenho dinheiro, não, porque você me deixou na merda e eu tive que pegar o BPC Louça pra pagar aluguel, o Bolsa Família e o restante do BPC Louça. Comprei fruta e mantimento pra sua filha que você não teve coragem de trazer.